Cachum Caia, Caiauê, Caiauê, Caiauá e Kiki. Escauachum Caia, Caiauê, Caiauê, Caiauá e Kiki. Yobubucã e Bububutã, Escauachum Caiauê. Y vivo sanar.